Is that the best you've got? Inigualável, ferocidade tem em cada tiro. Impossível escapar da minha mira se for vampiro. Isso eu também sou, mas algo me faz diferente. Basta você ler o meu nome de trás pra frente. Na organização, Hellsing prova o meu talento. E o meu estilo de matar é violento. Não tenho piedade na hora da execução. Pra mim são apenas números que somam na missão. No passado fui humano, em Deus eu tinha uma crença. Como Vlad III, a morte foi minha sentença. Deixei minha fé de lado quando Deus me abandonou. Depois disso me tornei o monstro que eu sou. A justiça é obscura, caçando minha própria raça. Não considero iguais, apenas cópias baratas. Faço o extermínio de vampiros covardes. Caçador sublime da noite, Alucard. Entre sangue e tiros, você vai me ver acabando com vampiros. Cruel sem piedade, Drácula, Alucard. Entre sangue e tiros, você vai me ver acabando com vampiros. Cruel sem piedade, Drácula, Alucard. Tente me matar, a chance é zero. Com o corpo de lado eu ainda me regenero. E mesmo que duvide, eu afirmo com clareza. Eu permaneço vivo, mesmo estando sem cabeça. Adoro provocar e menosprezar meu oponente. De vez se ajoelhando, humilhado na minha frente. Da morte pro inferno, acredite, eu sou a ponte. Se existe alguém mais forte que eu, então aponte. Habilidade de vampiro em excesso. Nem mesmo Alexander contra mim teve sucesso. Estou do lado dos humanos nessa briga. Mas sangue também é minha fonte principal de vida. Na noite mais escura, minha sede aumenta. Pra me parar em facas abençoadas com água benta. Poder imensurável, eu libero. Habilidade de invocação, recessão, nível zero. Entre sangue e tiros, você vai me ver acabando com vampiros. What did you say your name was? Luke Valentine. Luke Valentine. It's obvious that your powers are beyond even the highest category of vampire. Yeah, play it out.